Salve, salve, coelhada! Decadentes 9 no ar! Depois daquela partida horrível de ontem contra o Bahia, estamos aqui para falar do jogo, vamos falar de mais notícias que nós tivemos do América essa semana, e hoje estamos só nós dois, o Alisson, você vai ter que me aguentar, dá seu boa noite aí. Pois é, hoje, graças a Deus, não temos as presenças de Ramon e nem do Corneta. Vai ser um programa muito tranquilo. Lógico, muito melhor. O nível de qualidade com certeza vai subir. É outro padrão. É outro padrão. Agora, não se assustem se no meio do programa o Corneta resolver entrar aí do celular, do meio da rua, com a câmera apontando para o céu, ou qualquer coisa assim. É da índole do rapaz. Tem como bloquear aí? Não, sei que tá comandando a mesa aí. Se surgir aqui, eu bloqueio ele na hora. Eu voto por isso aí. Eu acho que a nossa audiência também vai votar nisso aí. Tá mais qualificada, né? Vamos lá. Bom, o que, que nós temos de notícia quente? Pô, tivemos hoje o lançamento dos novos planos do Onda Verde, né? Sim. Precinhos bem convidativos ali, o setor jovem, o setor popular ali, que era sempre foi um pedido da Barra Una, inclusive, né? Isso. Aquela parte ali do setor Minas, atrás do Gol, é um plano que é R$ 30,00 por mês. Trintinha. Para você ter acesso a todos os jogos. Não, e é um trintinha que nem precisa ser, não é meia entrada não, né? Porque tinha, na América tinha um plano mais barato, que era para estudantes. Estudantes, e tal. Isso. Mas esse plano de 30, e o próprio plano de 50 agora também, na Pitangui, não precisa ser estudante. Não precisa ser estudante. Então ficou sensacional. 30 na, isso, 30 na Ismênia, 50 na Pitangui. Esses são planos individuais. Isso, não pode ter, nesses dois aí, não tem como colocar dependentes. E, aliás, eu tô falando bobagem aqui, tô falando que o de 50 é na Pitangui, não é. Ele é na Pitangui, ou se num dia você quiser ir para Minas também, você vai para lá. O do Minas é que é só no Minas, é exclusivo ali do portão... Esqueci. O portão do Minas é portão... 6, 3? Não, 4 é o de cima, é o portão 6, né? Tô sabendo legal, não faço a menor ideia. 3 é de baixo, 4 é aquele do meio, acho que é 6. Pessoal da Barra Una aí que discute a gente, manda pra gente aí. Vai mandar. Enfim, bom, aí esses são os individuais. E tem o plano família, que também é tanto pro Minas quanto pra Pitangui, que eu acho que tá R$ 80, e você pode colocar até 3 dependentes pagando um valorzinho a mais lá. É, o valor é baixo. Acho que É abaixo dos 50, que é do plano individual. Isso aí é certeza. Eu não tenho os valores aqui agora. E o VIP também, que aí é o VIP ainda tem o lanchinho, né? Acho que ganha um... É pão com a mortadela, não, né? Um pãozinho com a mortadela, deve coxinha. Ser, né? Isso, é um pastel e um caldo de cana. pastel de queijo ou de carne, ou então um caldo de cana. E isso aí para ver a Série A, né, cara? Porque aí... Para assistir Série A. Tem outra questão também, Henrique. É claro que todo mundo vai para torcer para o América. Mas além de ver o América, o torcedor vai pagar esses trintinhos aí e vai ver um monte de jogo bom com um monte de jogador Exatamente. De nível de seleção. Exatamente. É um produto muito bom por um preço muito Produto alto. Muito melhor. E é um preço que está diferente do que é cobrado em ingressos e outras partidas que você vê por aí, tá cheio de faixa em estádio sendo estendida contra o futebol moderno, faixas Sim. que eu até, com as quais eu concordo, realmente está havendo uma gourmetização. Do futebol, e aí vem o América com esses precinhos aqui, que fosse um jogo por semana, não é. A gente sabe que a maioria das semanas a gente vai ter dois jogos. Mas vamos dizer que fosse um jogo por semana. R$ 30 por mês, dividido por 4 jogos, é R$ 7,50 por jogo, bicho. Tá. É muito barato. Sim. Mesmo R$ 50, se você quiser ir para Pitangui, né? Não quiser ir lá com os meninos da Barra Una, não se sente mais jovem para ir para a área América Jovem. Pô, R$ 50 dividido por 4 é R$ 12,50. E eu vou confessar um negócio aqui. Eu acho a Barra Una sensacional. Os caras realmente não param um minuto. Eu também acho. Mas eu também acho. Eu tenho uma birra de ver jogo atrás do gol que você não tem noção. Eu me embaralho todo. Eu me embaralho todo. Taticamente, eu não consigo ver quem tá atacando, quem tá defendendo. Bagunça a minha cabeça toda. Então eu vou no da Pitangui, Da Pitangui. mas porque eu só consigo ver jogo, prestar atenção em jogo, se eu tiver mais posicionado no meio de campo. Mas tem Exato. muita gente que gosta de atrás do gol, e a festa que a Barra Una Putz, tem a feito festa é atrás do gol é super bacana bacana. demais. Super bacana. Eu também, assim, eu tenho preferência pela Pitangui. Eu me lembro, lembrando aqui mesmo do velho ou do novo Independência, eu me lembro de ter assistido um jogo atrás do gol, que foi o jogo. Foi América e Ponte Preta 1-1, que foi aquele jogo da Série B de 97 que nós ganhamos. Sim. Se eu não me engano, foi o penúltimo jogo do quadrangular final e foi América e Ponte 1-1. E devo ter assistido uns dois ou três jogos na Ismênia. Agora, para mim, o Independência sempre foi na Pitangui. Sim. A minha referência sempre foi assistir o jogo do lado da Pitangui. Sim. Então, para mim, é muito mais fácil, né? Mas a festa da Barra Una é super bacana, eu gosto muito deles. Já vou adiantar aqui que o Cristiano da Barra Una vai participar do Decadentes aí nos próximos programas. Provavelmente não nesse domingo, mas já nos próximos programas, quando a agenda dele permitir também, Sim. rapaz, é muito ocupado, Estamos ele já está negociando os convidado. valores com ele, né? Estamos Estamos negociando, né? quase E fechando estrelas que essa estão pegando, né? contratação aí. Vamos fechar esse reforço aí de peso. Então, temos esse reforço que vai estar Tá participando. mais difícil contratar o Cristiano do que as meninas contratarem técnico. E eles conseguiram Tá fechar agora, né? difícil. Fecharam, né? Foram buscar lá em Portugal. O cara que tá com a Foram. carreira sensacional. Só A gente tomou ferro vai desse poder fazer piada de português agora. jeito. Mas enquanto a gente elogia o Onda Verde, que tá realmente muito bacana, assim, a gente tem que aplaudir a diretoria americana, que tá prestando atenção, tá atenta ao que seu torcedor tá pedindo, né? Pelo menos demonstrou isso com esses novos planos. Você não gostou muito do preço do ingresso que saiu agora no final do dia, né? Acabou de sair a tabela aí com. Deixa eu até procurar a tabela aqui para eu falar Eu os acho que eu tenho ela valores. aqui também. Aqui, ó. Vamos lá. Portão 3, R$ 120. Portão 6, que é o América Jovem, o setor Minas, tá R$ 80. E o Sim. portão 4, 4 eu acho que é o nível do meio ali, né? Que tá É, é. R$ 150. Então, o portão 3, Pitangui, R$ 120. Isso tudo é inteira, tá, gente? R$ 120. Portão meia dúzia, América Jovem, lá com a Barra Una, R$ 80. E o portão 4, 150. Sendo que o sócio, qualquer sócio, poderá comprar um ingresso de acompanhante, pagando meia entrada para qualquer um desses setores. Então, Exatamente. tá mais caro. Tá bem puxado, e aí é claro que a gente não é besta, a gente percebe a estratégia da diretoria. A diretoria lançou um plano de sócio-torcedor muito convidativo, muito mesmo, muito bacana. Provavelmente é o melhor programa de sócio-torcedor de todos No os clubes da Brasil, Série A. provavelmente. E sim. Mas aí, com isso, ela, para valorizar esse programa, ela subiu os preços. Fora do sócio. Pesou a mão. Pesou, eu achei que pesou demais. Por quê? Porque a direção e também a torcida do América precisa entender que existem alguns perfis de pessoas que vão no Independência assistir os jogos do América e que não vão fazer o sócio-torcedor. Não vão. Existem aqueles que têm o América como um segundo time, digamos assim. E que eu não sou o contrário a estes, desde que respeitem o América lá no campo, desde que não compareçam com camisa de outros times, eu acho Com que levam fardamento do adversário. isso. Eu acho que levam um apoio sim para o América. É uma graninha que entra para o América, a gente tem que pensar nisso também, porque esse cara tá pagando um ingresso para entrar, e é um cara que vai também apoiar, que vai dar número. A gente tem que ser claro, a torcida da América não tem uma torcida grande, a gente precisa disso também. A gente não pode ter birra disso. E outra coisa, não, E peraí. outra coisa. A gente não precisa ir muito longe. O nosso querido corneta, que hoje nos deixou na mais santa paz, né? Sim. Nos deixou aqui na tranquilidade. Ele é filho de papai e mamãe atleticanos e cruzeirenses. Eu não sei qual que é qual, se o pai que é cruzeirense, a mãe é atleticana ou vice-versa, Eu mas também ele, sou. você também. Sim. Será que eu tô confundindo? Não, ele também. Ele Não, também. Você também? Eu não eu acho que eu não sabia, tinha te não. falado isso, não. Meu pai é atleticano, meu irmão é atleticano. Minha Sua mãe. mãe, ela é atleticana, americana. Depende do filho que pergunta, ela responde uma coisa. Puro sangue aqui, sou só eu, então? É. Enfim. Então, tem você, tem o exemplo do Corneta, que foi numa dessa. Pô, vou ali no jogo do América, vou ver de qual é. E Sim. começou a gostar do time, desenvolver essa paixão pelo time, Sim. né? Então, você É. forma a torcida dessa maneira. Agora, Isso. Esse é o segundo perfil que eu ia citar, que para mim é o perfil até mais interessante. sim. Quem tem um filho, e apenas um ou dois, e tem uma condição financeira, o cara pode também fazer o sócio para os filhos, lógico. Mas tem gente Sim. que às vezes o cara é americano, o cara já paga o sócio para ele. Ele tem dois filhos e ele não tem grana para levar o filho em todos os jogos. Então ele não vai fazer um sócio-torcedor. Até porque a gente sabe que fazendo sócio, o cara também vai ter que gastar com lanche lá para criança, vai ter que comprar um Isso. bolezinho e tal. E isso dá uma pesada. E a gente também não está em condições de ter esse peso. O Brasil não está nas melhores condições. E o que que me assusta nesse valor alto? É que o cara, na estreia do América na Série A, que é um evento legal, o cara não vai poder levar um filho, que não tenha o sócio, ou pelo menos vai gastar muito para levar, um sobrinho que às vezes tá de visita em casa, às vezes vai passar o domingo na casa do cara, o cara podia levar um, dois sobrinhos, levar o filho de um vizinho que ele tenha mais intimidade, que ele queria levar no jogo, coisa do tipo. E esse é Sobrinho, um perfil que. filhado, primo. Sim, eu citei para você fora do ar aqui, eu levo minhas duas priminhas de vez em quando, num jogo desse com ingresso a R$ 120, eu vou no portão 3, eu só tenho direito a um de acompanhante, já que eu sou sócio. Eu teria gastar 60 para uma, mais 120 para outra, R$ 180. Pesa. Criança ainda Só paga de meia, né? ingresso, Até pesa. 12 anos. Ah, sim, então seria Até 12 anos 120. paga meia. Mas mesmo Mas assim, isso é puxado, pesa. Então, pesado. assim, o América tem um público que existem perfis de público da América que não vão fazer sócio. O sócio pode estar R$ 20 Esse no mês, mito que o da cara elite também precisa não vai fazer. acabar. Então, o que eu questiono é: o slogan é time da família. Para mim, essa ação de subir tanto esse preço vai contra o slogan de time da família. Expulsa os outros. Componentes da família que não o sócio, que não o americano mesmo. Eu ainda não consegui aqui, porque a notícia saiu agora no final da tarde e a gente tem outros afazeres. Não, ninguém vive de decadentes aqui. Então, eu não consegui baixar o regulamento das competições da CBF desse ano. Mas a gente sabe que a CBF determina um preço mínimo. O que eu consegui ver aqui até agora, assim, e aí é com certeza, eu me lembro que no ano passado, para a Série A, o ingresso mínimo era de R$ 40 a inteira e 20 a meia. Isso era o menor preço possível a ser cobrado. Me parece que esse ano isso foi mantido pelo regulamento. Então, para a Série A, o preço mínimo é 40 e uma meia de 20. Vamos supor, então, que o setor mais barato é ali atrás do gol, é exatamente no América Jovem, que ali fosse colocado esses R$ 40 e 20 a meia. Tudo bem, você está lançando um sócio torcedor que para aquele setor você vai cobrar para o mês R$ 30. Sim. Sim. O mês inteiro está mais barato do que um ingresso no preço mínimo. Aliás, um mês custa 75% do valor de um ingresso mínimo. Então, Sim. é claro que haverá uma preferência para o torcedor assíduo. O cara que foi em dois jogos vai pagar R$ 80 ao invés de ter pago 30. Ninguém é bobo. Né? Então, eu não acho que havia necessidade de se colocar esse ingresso a R$ 80. Eu não Sim. consigo entender esse ingresso a R$ 80. Eu entendo que eles querem fazer uma pressão para incentivar nesses últimos dias aqui, que vai ser no final das contas, lançar isso agora no final do dia. Você tem. Hoje é quinta-feira, gente. É sábado, domingo, sexta e sábado, domingo já tem jogo. Sim. Então, eu não sei, eu não conheço a planilha. Essa é outra planilha, né? É a planilha financeira. Eu não a conheço, não sei a razão desse preço, desse valor, mas eu achei de fato de veras absurdo. Eu acho que nós já falamos de ingresso demais. Ah, Para quem vai todo vou jogo, falar. o Onda Verde é simplesmente sensacional. Sensacional. Para quem vai mais ou menos metade dos jogos, vai um, pula outro, vai outro, pula mais dois, tal, também é muito bom. O que eu questiono desses preços altos para domingo é para o público que vai esporadicamente. Ah, mas o público que Isso. vai esporadicamente não tô nem aí. A gente tem que estar tá aí sim, esse público Tem, vai. Esse público vai, esse público dá uma renda para a América, esse público prestigia a América, esse público. Numa dessas idas, pode se tornar um futuro torcedor da América. Então, exatamente, que vai tem. fazer o Onda Verde, que não sei o quê. Sim, Ah, não, vai constrói com o tempo, gente. Esse negócio de com paixão à certeza. primeira vista é só filme, Com certeza. né? Então, o Mas então recado tá, que fica. vamos encerrar. Acho que nós esticamos demais ingresso e nós temos um jogo inteiro aqui, jogão, hein? Nossa Senhora. Que Por isso que a gente está beleza, esticando, bobo. Porque hein? do É, jogo porque o jogo mesmo. foi uma bosta. Ah, é. O jogo foi uma porcaria. Mas eu vou te falar que eu saí feliz. A gente teve no ano do retorno à Série A, a gente teve um breve retorno a um jogo de Série B legítimo, né? Aquele jogo Isso. bonito. Série B raiz. É, a gente estava com falta disso também, né? Aquele joguinho Ah, bonito. então, dá saudade, vai, fala a verdade. Negócio de Atlético, Cruzeiro, ganhar no Mineirão e ganhar no Independência, Não, 2 pra a que 0. isso? Esse trem já tava chato, a gente tava com aquela Tava. saudade daquele time morno. Bateu uma cosquinha. E deu para matar a saudade bem, viu? Olha só, América, então, pra quem tava em outro planeta. O América recebeu Bahia pela segunda fase da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentaram num jogo bem morno, terminou 0 a 0, até que algumas chances foram criadas, mas nada que fizesse do jogo um grande jogo. A torcida aplaudiu, acho que era o mínimo que a torcida tinha que ter feito, tá certo, acabou de Sim. ganhar o título, é o próximo jogo 3 dias depois, tem que aplaudir mesmo, não é hora de cobrar nada. E aí, deixa eu ver, bom, o América entrou com o Leal. Fernando Leal, né, deu uma poupada que, aliás, eu não sei se no último programa, vocês vão falar que eu tô mentindo, mas no último programa teve uma hora que eu até virei e falei assim: ah, sobre o João Ricardo, me lembra mais no final que eu quero falar sobre ele. E eu esqueci de falar, mas o meu ponto era exatamente esse: se a gente não deveria poupar o João Ricardo para esse jogo, porque ele vem sentindo, a gente sabe que ele não está 100%, e para mim fazia sentido poupar ele, porque ele vai ser mais importante ao longo do resto do ano, que nós temos uma Série A inteira pela frente, Sim. né? Então não via necessidade do sacrifício. E o Leal tá muito bem preparado, mostrou ontem. O Leão é um grande goleiro, apesar de estar sem ritmo de jogo, fez grandes defesas, foi seguro. Ele é um pouquinho diferente do João, né? Talvez assim, por estar sem ritmo, você vê que nas saídas de bola ele socava mais do que ele agarrava firme. E tem Né? outra Mas coisa, natural, e mesmo assim ele fez certo. também, né, Henrique? Ele é leal, né, cara? Ele é leal. Puta Que que pariu. beleza. Segue o Que jogo. horrível. Fernando Leal, Arthur Walisson, Isso foi em Sueli. homenagem ao Corneta. Tá vendo? Bate uma saudade. Cornetinha, você mora aqui, viu? No coração. Fernando Leal, Arthur Alisson, Sueliton, o Jonas, que machucou e entrou o Thiago Luiz aos 36, Leandro Guerreiro, Claudinei, Osman, pulei o Danilo, né? Leandro Guerreiro, Claudinei, Danilo, Osman, Rafael Bastos, que depois saiu para a entrada do... Me deu branco? Como é que eu consigo ter brancos? Eu fiquei feliz pra caramba. O Sávio! Rafael Entrou o saiu para Sávio. entrada do Sávio. Isso. Isso no segundo tempo, né? E o Rangel, que também saiu para a entrada do Borges. Borjão, velho de guerra. Primeiro tempo. Time entrou numa preguiça, numa ressaca de título que era Esperada. previsível, esperada, mas eu não esperava com tanta intensidade assim. Eu achei que o time fosse entrar um pouquinho mais ligado. E outra coisa que eu achei do início do jogo também, Henrique, não sei se você reparou isso, o time entrou de uma forma que, taticamente, não me agradou nem um pouco. O América entrou com três zagueiros, não pelo fato dos três zagueiros, que é um sistema que eu até gosto, eu acho que o Givanildo arma direitinho um time com três zagueiros. Mas entrou com três zagueiros, Danilo na esquerda, Jonas na direita, Claudinei e o Guerreiro de volantes, e o Rafael Bastos, que para mim deveria ser o homem de ligação ali, jogando um pouco mais centralizado, como camisa 10 mesmo, apesar de não ter essa eficiência, mas ele é o cara para estar naquela região do campo. O Rafael Bastos começou o jogo jogando lá na esquerda, abrindo na ponta pela esquerda. E aí, Vitor Rangel centralizado e Osman pela direita. O que, que aconteceu com o time? O time ficou em dois blocos. O bloco de jogadores que tem como característica principal defesa, com o Guerreiro, Claudinei e a turma de trás. E o bloco com jogadores que tem como característica principal ataque, com Bastos lá na ponta, Osman na ponta de cá e Rangel no meio. Ficou um buraco. Ninguém para ligar. Ninguém para ligar. E aí, o que, que aconteceu? O jogo foi passando, a coisa não estava bonita, ninguém para ligar, chutão acontecendo. É, aconteceu também de zagueiro ter que sair jogando. Por quê? Com três zagueiros. Suellington, assim, grande Suellington. Fez um péssimo lançamento. Para ninguém, mas beleza. E também do lado de cá, o Alisson não que ele estava como líbero, mas do lado de cá, o Arthur também tentou umas saídas de bola e também sem sucesso, lógico. Por que eles tentaram? Porque o espaço que sobrava era para eles. É, o pessoal do Bahia não é bobo, zagueiro pode tentar armar, porque zagueiro vai fazer cagada. É igual no basquete, o cara que é ruim para chutar de três, você deixa ele livre, deixa ele chutar, ele vai fazer cagada. Então, os únicos jogadores da América que estavam tendo liberdade para sair jogando eram os dois zagueiros mais da ponta, exceto o Alisson. E com a contusão do Jonas, também vamos lembrar do Formiga de novo, que o Formiga falou que tem coisa que ajuda o América. A contusão do Jonas, coitado, foi feia, a imagem é feia. Nossa, a imagem, bicho. A imagem é horrível. Eu tô sentindo dor até agora, só de ter visto. A imagem é horrível. É, mas, taticamente, a saída do Jonas, não a contusão, nunca é bom, mas a saída dele foi boa, porque serviu para o Givanildo, e aí na hora que o Jonas, infelizmente, machucou, eu pensei, agora o Givanildo vai ter a chance de organizar o time, refazer a cagada que ele fez. E aí ele colocou o Thiago Luiz, que era a substituição que eu também faria, colocando no lugar do Jonas, passando o Arthur para lateral direito, só que para mim ele fez uma falha, não na substituição, por quê? O Thiago Luiz entrou para ser esse homem do meio que estava faltando. E o Rafael Bastos continuou na ponta esquerda. Isso é um negócio que eu já desisti de tentar entender. Por que que o Rafael, o que que o Thiago Luiz, que lá na escalação é atacante, ele é atacante, ele recua para jogar no meio, e o Rafael Bastos, que é meia, ele avança o Rafael Bastos para jogar de atacante. Ele consegue atrapalhar os dois jogadores, que já não são nenhuma maravilha. Ele consegue atrapalhar um pouco mais. O Rafael Bastos, ele foi tocar na bola ontem, que eu faço a transmissão lá no geral no Twitter, né? Sim. Geral _ América. É, aí me deu, certo momento me deu, falei, peraí, eu não xinguei o Rafael Bastos ainda não, o que é que tá faltando? Eu fui prestar atenção. Ele não tinha tocado na bola ainda. Eu acho que ele foi tocar na bola com 25 minutos de jogo. Ele estava escondido lá. E uma coisa do Rafael Bastos é o seguinte, eu também critico muito, é um jogador que até agora não provou nada no América. Tem sido meu esporte favorito. As poucas lembranças de jogadas razoáveis que eu tenho do Rafael Bastos foram quando o América tinha dificuldade para sair jogando. Ele vai dar aquela ida atrás do Guerreiro ali e busca a bola e vem saindo tocando ela. Ele já conseguiu fazer algumas jogadas boas assim. Fez. Então, ali, ele tem um pouquinho, de vez em quando, de sucesso. O que, que o Givani fez? Escondeu ele lá na ponta e trouxe o Thiago Luiz para tentar fazer essa jogada. O Thiago Luiz ontem, mais uma vez, jogou na posição, para mim, ele jogou de barata tonta. Ele não tinha posição no campo. É aquele jogador que, onde parece futebol de... Você já viu o jogo de... Minha época chamava fraldinha, nem sei como que chama hoje. Deve ser sub-10, sub-12, por aí. Você já viu esse tipo de jogo? Uhum, a bola vai na ponta, vai os 22, até o goleiro sai correndo. Até o goleiro. Onde a bola tá, o cara vai. O Thiago Luiz ontem jogou desse jeito. A orientação tática que ele tinha pra mim era essa. O Thiago Luiz, onde a bola for, você vai correndo atrás dela. E aí, o que que acontece? Ele vai, ele chega a jogar até atrás de Claudinei e de Guerreiro. Uhum. Aí, com muito custo, a bola sobra pra ele, ele consegue sair com ela dominada. Ele sai com ela dominada, ele não é jogador de dar velocidade à bola. De velocidade, carregar a bola. Por isso que eu falo que ele não é o perfil para jogar ali, ele é o perfil para jogar de atacante. Ele é atacante, ele tem que jogar de atacante. Ele tenta carregar a bola saindo lá da intermediária da América. Ele dá 3, 4 passos, perde a bola. Não vai dar acontece certo. toda hora, acontece toda hora. Toda E hora. a principal característica que o Thiago Luiz tem, e que ele já mostrou na América, pelo menos nos primeiros jogos, é de chute para o gol. Ele, de fato, chuta muito forte e chuta bem. Ele finaliza Será que bem. Não trocaram o prontuário dos dois, não? O Givanil está achando sei. Que ele está fazendo certo? Eu confesso que eu fiquei... Tem que rever isso aí, hein? Eu fiquei o Vamos jogo inteiro dar uma olhada olhando nas isso fichas. e pensando. Eu não consigo entender porque... Não justifica. Para mim, os dois jogadores jogaram improvisados. O Thiago Luiz jogou improvisado tentando carregar a bola e o Rafael Bastos jogou improvisado como ponta. Sem Era só conversa, a inverter. necessidade de ser assim, era só Não inverter. tinha. Improvisar o Jonas tinha necessidade, colocou o Arthur, Sim, porque não tem outro para sim. fazer essa função. Entre Thiago Tá Luiz e chegando. Rafael Bastos, não tem porquê, não faz sentido. É a minha expectativa. Assim, eu saí satisfeito, porque apesar de todos os pesares, a minha expectativa era muito menor. Eu estava, antes do jogo, eu estava achando que o América teria a sua primeira derrota em casa desde setembro, né? Novembro? Eu Enfim. Acho que é setembro. Setembro, desde muito tempo. E aí, antes que alguém venha falar na minha orelha que não pode torcer contra, expectativa não é torcer contra. Na hora que começa Sim. o jogo, você torce. A expectativa Sim. é tudo que acontece antes do apito inicial. Sim. O América vem da conquista do título, de um jogo extremamente corrido contra o Atlético, de um jogo entre o time teve que fazer das tripas coração para arrumar um empate. E aí você faz volta olímpica também cansa. E aí você sobe no carro de bombeiro para fazer festa, e aí você vai para churrascaria e come 50 quilos de carne, e toma uns Sim. goró, porque todo mundo é filho de Deus, Sim. e é lógico que não vai chegar quarta-feira voando em campo. É natural. Além da própria, próprio lado psicológico da conquista do título, que também já dá uma amenizada, fala, pô, acabamos de ganhar, hora de dar uma relaxada, né? Dá Sim. aquela, o corpo relaxa e tal. Ah, mas tem que pensar na próxima competição. Claro que tem. Mas é natural, gente, acontece. Então eu estava com a expectativa da derrota. Porque, pelo outro lado, o Bahia também vinha de um jogo extremamente exigente contra o Vitória, mas em que ele perdeu, em que ele precisava dar uma resposta à sua torcida, apesar dele ter perdido em situações que, né, parece que a arbitragem lá nos dois jogos da final não foi grande coisa, né? Prejudicaram o time, pelo menos é o que se diz, eu não vi os jogos, Bahia. Mas parece que dois lances capitais ali foram prejudiciais ao Bahia. Então o time vem, falei, pô, o Bahia vai chegar comendo a bola aqui, a gente vai estar letárgico e nós vamos tomar pelo menos um golzinho e vamos sair daqui tendo que buscar. Eu temia, inclusive, pela eliminação da segunda partida. Aí começa o jogo e por mais que tivesse todos esses erros que a gente já viu antes, que a gente vem vendo, eu vi um América muito parecido com o América que jogou contra o Figueirense. Lá na primeira liga. Na partida do Formiga. E controlando. Partida do Formiga? Por quê? A partida que o Formiga. Ah, não, o Formiga escolheu contra o Tupi, né? Tupi, é Campeonato Mineiro. Não, foi Tupi. É, foi o primeiro jogo, Tupi. Foi o primeiro jogo que era. Foi o primeiro jogo do Mineiro, é. Na Sumina. Contra o Figueirense. Que era contra um time que é um pouco mais qualificado, mas o América conseguindo dar roda em todo mundo, conseguindo segurar a bola e partir para o ataque. Estava errando aquele último passe, que é, né, eterno erro americano. O último passe para ajeitar para gol. Sendo ainda um pouco reticente na hora de bater uma bola firme. Pô, tem uma jogada no primeiro tempo ali que era para Danilo chutar, não chutou. Era para o Vitor chutar, não chutou. Passou para o Osmar, não chutou. Quer dizer, o Osmar, no final das contas, chuta debaixo das pernas do zagueiro e acaba pegando no lombo ali, porque não deu para tirar também. Sim. Né? Era para aquela jogada ter sido concluída antes. Mas o América tinha o controle do jogo, estava tudo muito tranquilo. Mesmo com a saída do Jonas, o time continuou. E aí, depois dos 42 do primeiro tempo, resolve tomar um sufoco naquele finalzinho. E aí, a cabeça de burro que estava enterrada ali no gol, que não permitiu que o Bahia fizesse gol. Porque a bola sassaricou ali na linha, sem goleiro, na frente do atacante. O cara conseguiu tropeçar na bola e não empurrar para dentro. A bola passou no meio das pernas dele, teve uma mão do Swellington na cara. Mas aí eu vou te falar um negócio. Você tá achando que a cabeça de burro não é, não. Isso aí é o decadentes, meu amigo. que eu vou falar mais uma vez. Meu vocês não Deus gostam do que céu. Fale, mas com decadentes do ar, o América não perde. Não, meu Deus, não meu perde Deus, mais. Deus. Não perde mais. E foi isso que fez aquelas bolas ali não entrarem. O Alisson, então tá, já que você tá falando isso, agora eu quero chegar invicto até o final do ano. Mas se não chegar, eu vou te culpar pessoalmente. Garantido. Enfim, o América teve esse controle, conseguiu sair com 0-0 no placar para o intervalo, volta e volta também com certo domínio, né? O jogo ficou até um pouco mais aberto, mas estava sonolento ainda e tal. Então eu não saí insatisfeito com o empate, não. É, na, no, do... Eu estava esperando pior. Eu, né, pelos lances do jogo, o Bahia teve chance, inclusive, para fazer isso que você falou, para eliminar o jogo de volta. Sim. O Bahia teve chance ao longo do jogo que atacantes com uma pontaria melhor, não se aquelas bolas caíssem todas para o Thiago Ribeiro, provavelmente hoje a gente estaria falando da eliminação da América. Exato. Porque ele é um jogador que sabe finalizar melhor. Teve um cara deles que entrou lá que ele perdeu um gol que ele saiu cara a cara com o Leal. Tinha um outro jogador do Bahia livre, sem estar impedido. Saiu cara a cara com o Leal e jogou na rede pelo lado de fora, né? Então, assim, era um lance fácil dele fazer cara a cara, mas se ele quisesse tocar também, o outro jogador do Bahia ter o gol aberto para entrar com bola e tudo. Não, não tiremos também todo o mérito do Leal, que se fechou muito bem na frente dele. Sim, né? Leal foi muito bem. Apesar de que o Leal também, eu tenho aqui uma crítica a ele. Porque debaixo das traves foi muito bem, mostrou que mesmo sem estar com ritmo de jogo, é um goleiro que a gente pode confiar para substituir o João Ricardo. Uhum. Mas a preguiça dele de devolver a bola, não sei se preguiça ou tentativa de cera, o que seria para mim pior ainda, porque o time empatando em 0-0, dentro de casa. E no primeiro jogo de mata-mata, e o cara naquela demora para repor, quem tava no estádio... Eu não reparei. Não reparei. Porque na TV eles costumam usar esse tempo na hora que o jogador tá preparado. Para mostrar um replay. Para mostrar um replay. Mostra um takezinho da torcida. Então, pra gente, na TV não aparece tanto. No estádio, tava um negócio pavoroso. A torcida doida pra América fazer gol... E ele fazendo que, assim... Não era falta de opção, não. Custava um pouco a gente tomar um cartão amarelo pro goleiro num jogo que a gente tá empatando de 0-0, precisando do resultado. Aí era absolutamente desnecessário, né? E essas coisas de cera de goleiro, eu me lembro quando o Matheus jogava na América, eu já tinha essa birra. Ah, o Matheus fazia isso demais. Nossa, ele adorava. Grande goleiro, gosto demais do menino Matheus. Quero ele de volta aqui, mas eu imagino que na Europa ele não tá fazendo isso mais, porque lá eles o buraco não é mais embaixo. Isso, porque é um negócio... Então ele volta sem fazer isso, porque... Ô, preguiça que me dá, bicho. Porque é um negócio, esse negócio dessa cera ao chutar, qual que é a opinião que eu tenho sobre isso? Você ganha ali, se você contar, se o goleiro conseguir fazer todas as ceras bem, de retorno de tiro de meta, você não vai ganhar um minuto. Você não vai conseguir ganhar um minuto com isso. E, na verdade, o tanto que se perde... É absurdo, porque você fez essa cera e você demonstrou que não está querendo jogar, que está querendo praticar o antijogo, o adversário percebe isso muito bem e o adversário vem para cima, o adversário cresce. O tanto que cresce. Perde na moral do jogo é impressionante para você ganhar ali 2 segundinhos, 1 segundinho, um jogo que não precisava ganhar. Quando você está somando a pressão muito forte, aí tudo bem, dá uma paradinha, esfriadinha, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando dessa preguiça recorrente em todas as reposições de bola. E, aliás, em momentos em que o Bahia não estava fazendo pressão, a bola chegou lá nele. Mas não havia uma grande pressão do Bahia e essa demora na reposição. Sim, aí eu me lembro de jogos do Matheus, Campeonato Mineiro, América e... sei lá, Caldense, no Independência, o América com um time infinitamente melhor, o América ia lá fazia um gol com 13 minutos na Caldense, 14 minutos dava um tiro de meta, o Matheus fazia uma cera. Faltava... Porque estava ganhando de 1-0 no primeiro tempo da Caldense, ele fazia cera. O que acontecia? Caldense crescia no jogo, porque percebe que o outro time fez um gol... Não está buscando... Então, se o outro time está satisfeito, Eu não preciso ter tanto Você não cuidado pode atrás. estar. Eu não preciso ter tanto cuidado atrás, porque ele não vai me atacar muito, ele está satisfeito. Então eu posso me lançar um pouco mais no ataque. Então, Isso, você chama o time, não o valor precisa. simbólico dessa cera besta, não sei se foi cera, mas que estava demorando demais, estava. O valor simbólico disso é muito grande e muito ruim. Você perde muito mais do que ganha com qualquer coisa desse tipo. E o Leal está bem crescidinho para saber disso. Ah, já saiu das fraldas, né? Já parou de tomar Já. leitinho. Já. Ele é mais velho que o João Ricardo, não é? Já É. devia ter aprendido. Nós temos alguma participação aí, Wallace? Eu tô falando muito, eu nem percebi aqui, mas eu acho que Pois é, não. você Deixa eu dar melhorou. uma conferida aqui. Eu também estou olhando aqui agora no Facebook, mas não estou vendo nada. Não, não Se tem. você está aí no YouTube, No programa passado a gente teve tem muita aquela. participação, foi legal. Pois é, foi super bacana. Talvez o povo tivesse desacostumado, né? Sim. Primeira vez que nós estamos fazendo um programa no dia após o jogo, não é isso? Isso, porque o jogo. A gente Não. fez o de segunda-feira, que foi o apanhado do o balanço do Campeonato Mineiro. Aliás, se você não ouviu, Sim. ouve lá, porque ficou muito bacana. Nós estamos com Formiga e com Ramon lá. E o Cornetíssimo, que é sempre um show à parte. Mas eu acho que é a primeira vez, não é? Acho que sim. A gente não É, fez o do Red Bull? quem quiser conferir qualquer programa que a gente já fez, é só entrar em www.youtube.com/decadentes. Tá lá esse Isso. programa especial que o Henrique falou do Campeonato Mineiro como um todo. Esse programa que a gente está fazendo agora, assim que terminar, ele fica gravado lá também. Exato. Para quem quer acompanhar sempre que a gente entrar ao vivo, pode sempre acompanhar a gente no Facebook, que é facebook.com/decadentesamericamg, ou no Twitter, que é o @decadentesamg. Isso aí. Que mais quer falar do jogo, Alisson? Então, voltou para o segundo tempo. É, pensei que o Givanildo ia dar uma chacoalhada boa na galera lá no vestiário. Fiquei com a mesma Ao que expectativa. parece, não aconteceu. Ou se aconteceu, Não. o time não correspondeu à chacoalhada que ele deu. Eu acho que ele deu sim, porque do lado de fora do campo ele estava nervoso, ele não estava satisfeito, não. Sim. Mas voltou de igual ou pior. Para mim, voltou até pior. A paciência da torcida, que está muito grande por causa do título, você já começava a ouvir até um arremedo de insatisfação. E era justificável, porque o time entrou muito mal, muito desligado no segundo tempo, e o Bahia foi percebendo isso, foi percebendo que o América não estava muito a fim de jogo, e o Bahia cresceu. Cresceu, Bahia não tem um time bom, mas na valentia foi começando aí para frente, foi tentando fazer suas jogadas. Tem alguns jogadores lúcidos, como o Thiago Ribeiro, foi criando suas jogadinhas e, por nossa sorte, eles erraram todas as finalizações. Tiveram muito mais chance de gol que a gente. A gente tem que ser honesto: se fosse para ter um vencedor no jogo de ontem, tinha que ser o Bahia. Por E eu tenho merecimento, minhas sim. dúvidas se teria que ser por 1-0 só, porque o América deu muita chance para o Bahia. O América teve também suas finalizações, poucas, mas teve. E o América teve alguns vacilos. Ontem também eu reparei bastante no Rangel. E um negócio que eu já tinha falado aqui sobre o Rangel, vou repetir. O Rangel é um centroavante que batalha demais. No jogo de ontem mesmo, no primeiro tempo, ele estava sendo o jogador que mais estava batalhando. Isso é legal. Só que o Rangel batalha muito pela posse da bola, tenta roubar tudo enquanto é bola, consegue roubar até muitas delas. Bolas que são lançadas para ele em dividida com o zagueiro, ele tromba, ele tenta e normalmente ele consegue levar. Então, Mas fora daquele perímetro da grande área ali, ele batalha demais. Quando chega na grande área, num lançamento bom, quando a bola vai redondinha para ele, falta essa vontade. falta. Isso que eu não consigo entender. O Rangel tem vontade para disputar tudo enquanto é bola, mas para mim falta vontade nele de fazer o principal que ele tem que fazer, que é a vontade de fazer gol. Ser fominha na hora de fazer gol, querer chutar a bola com o goleiro, com tudo para dentro do gol, ele não tem essa vontade. Não. Ontem ele perdeu várias chances nesse sentido. Na hora de finalizar, ele peca muito. Eu não sei que insegurança que é essa. Ele podia bater mais, né? Ele tem que bater mais e ele tem que ser. Ontem, mais uma vez, teve uma bola que eu percebi, assim como no clássico, ele teve uma bola contra o Atlético na final, né? No último jogo. Ele teve uma bola que ele foi lançada assim na cara do gol, ele avançou para dentro da grande área. Quando chega na grande área, ele quer segurar a passada para receber pênalti. Bicho, você tá na grande área, Isso. você é centroavante, você não precisa esperar Ali é para o gol. pênalti. Ali você Ali é tem que para gol. chutar para dentro do gol, com goleiro e tudo. Se errar, se o goleiro defender, beleza. Mas Se sair finaliza. mais mascado, a gente entende também, mas finaliza, bicho. Essa Não própria tenha medo. bola. Engraçado que na hora de meter uma bicicleta ali do bico da grande área, não Ele teve medo, faz. né? Certo. Cadê essa mesma coragem? Ele, Vamos fazer, gente. nesse próprio lance que você falou, que acabou que o Osman finalizou, era bola para ele finalizar. Não que eu acho que ele ia finalizar certo e ia fazer o gol, mas ele é o centroavante. Bola rodou, chegou na grande área para ele, a não ser que o outro jogador Pagou. esteja extremamente mais bem Muito posicionado melhor. que ele. Mas centroavante tem que ter a sua porcentagem de fomeagem. Tem que ter. Exatamente. Senão, não tem futuro. Centroavante tem que fazer gol. Teve uma bola também que veio cruzada para ele, boa, e ele furou. Aí entra a questão técnica, aí não é só. Mas para mim entra a questão técnica, mas que está relacionado a essa confiança de fazer gol. A Não, falta mas de confiança dele de finalizar furou, quando mas está não era uma bola na área. absolutamente fácil também não, né? Não era, mas ali. Ela não vem redondinha, Borjão, mas velho tudo de bem. guerra ali, fazia, não? Mexicano. Mas aí é, né? Borjão, velho de guerra ali, empurrava para Eu não, dentro. a questão é se ele estaria ali naquele momento. Se teria conseguido chegar. E Verdade. estando ali, ele faria. Sim. Aí sim. Que loucura isso aqui. Vamos lá. O que que mais nós temos, hein? Eu queria ressaltar também a falta de criatividade do time. Está relacionado com isso que eu falei no início. Isso foi o que a gente Principalmente começou dessas falando trocas. do jogo, E nisso outra aí. coisa, enquanto tiver o Rafael Bastos, vai ser difícil a gente cobrar criatividade, porque ele já mostrou que ele não consegue ser criativo para o time. Dá até batalha, entra com boa vontade, mas não tem conseguido. Pode ser uma má fase, não gosto de detonar jogador, não. Mas já tá mais que provado que com ele a Tá criatividade difícil, vai ser né? difícil. Então a gente tem que trazer outros Teve um jogadores igual. campeonato mineiro inteiro Para tentar mostrar isso. para tentar E não mostrar. conseguiu. Então, Mas é. a gente precisa. O jogador que eu vejo com maior lucidez para ser criativo, criativo no sentido de criar uma jogada um pouco diferente, de sair da rotina e tal, Sim. é o Osman. É o único que eu vejo com essa lucidez. E ontem até que ele estava bem. No primeiro tempo, achei que ele estava até com um pouquinho mais de vontade do que o usual e estava conseguindo cair bem pela direita. Um negócio que eu reparei, alguém no programa chegou a falar isso, não sei se foi você. Com a Se foi participação do coisa importante, fui Jones. eu. Se foi inteligente, é da minha parte. Com a entrada do Jones, Participação do Jonas. o futebol do Osman cresce. E eu não acho o Jones Alguém sensacional, falou isso não. no Eu programa? acho que Eu não sim. estava aqui, não. Eu acho que sim. Não, certamente não fui eu. Tá muito inteligente, né? Tá muito inteligente. Mas cresce. No primeiro tempo, eu achei que o Osman deu uma. Porque aí ele tem quem com quem tabelar ali, os dois se entendem razoavelmente bem. Então o futebol dele deu uma Eu lembro da aquecida. gente comentando que o time melhorou com a entrada do Jonas, mas essa específica do Osman, não lembro. E outra, aí pelo outro lado, no lado esquerdo, o Danilo, como o futebol dele cai jogando como lateral. O Danilo tem suas dificuldades de marcação, e eu acho que não é nem só a dificuldade de marcação, porque ele estando como lateral, até ele chegar à linha de fundo, é uma vida. É É pesado. um caminzinho bom. Então ele já É. chega sem o fôlego que ele chega quando ele tá ali de meia. Não quero rotular e não acho que tá certo a torcida rotular já que o Danilo tem que ser meia, não pode ser lateral. A gente teve uma amostra muito pequena, tanto dele como meia, tanto dele como lateral, até porque o Braya foi lateral na maioria do tempo, titular. Mas os indícios estão apontando para isso. O Danilo vai render melhor jogando de meia. Como lateral, ele pode até jogar, mas ele vai precisar de uma sombra boa. Não dá para a gente confiar de botar o Danilo, de classificar o Danilo como o nosso lateral esquerdo para a Série A. Porque como lateral ele é inconstante. É, bom, vamos ver. Vamos falar de quem tá chegando? Vamos, vamos. Só um Nós temos que parênteses votar aqui. no Bala e no Colatina. Ah, verdade, como é que eu tô esquecendo? Mas eu preciso saber um negócio. Vamos lá, não, o corneta tem que estar aqui, eu vou guardar isso pro próximo programa então. Vamos lá, Bala e Colatina deste jogo. Isso deve ter a ver com golpe, não tem não? salve que o senhor perpetrou na última segunda-feira. É, vamos lá, nós vamos ter essa conversa ainda. Vamos lá, bala do jogo. Bala do jogo, bala assim, daquelas balinhas de você joga no chão e dá aquele estalinho, sabe? Aquelas balinhas de coco que vem enrolado no papel celofane. Essa mesmo, é que a gente chama de estalinho. O estalinho do jogo foi o Osman, pra mim, porque ele conseguiu fazer as jogadinhas dele ali, principalmente no primeiro tempo, e eu gostei porque achei que ele teve um pouco mais de vontade que ele costuma ter. Eu acho o Osman um jogador um pouco preguiçoso em campo. Eu acho que eu vou ficar com o Fernando Leal. Boa, boa. Eu acho que quem segurou o empate mesmo, no final das contas, foi ele. Sim. Ele fez defesas muito importantes. O Osman realmente foi quem mais buscou a vitória. Mas quem segurou esse pontinho para nós, esse empate, foi o Fernando Leal. Então, acho que eu vou ficar com ele. Boa. E o Leal, é interessante a torcida acompanhar. O América posta uns vídeos no YouTube. O Leal é uma voz muito ativa dentro do grupo da América. Muito presente. Muito presente. Toda vez que vai fazer uma voz importante no grupo, para o jogo, é o Leal que puxa, mesmo sendo reserva. Eu acho isso muito bacana, porque o cara... demonstra que o cara não tem vaidade, o cara tá no banco de reservas e ele veio para ser titular na época. Não, ele era titular até a chegada do terceiro goleiro do Paraná, João Ricardo. Isso, o João Ricardo tomou a posição dele e nem por isso o cara ficou de vaidade, de mimimi, e o cara continua ativo. Você vê que o cara é bastante satisfeito de colaborar com a América e colabora mesmo, ele é um grande goleiro. Isso. Acredita no projeto, é muito legal de vê-lo no América. Colatina, vai. Então, o Colatina, só para deixar claro também, senão o povo vai começar a chamar a gente corneteiro. A gente tem que votar no Colatina, gente. Então, mesmo gente, tendo sido campeão no domingo... Esse programa é o senhor corneta. Exatamente. Já se propôs a isso. Exatamente. Então, mesmo sendo campeão no domingo, a gente tem que votar no Colatina. Tem. Fato de votar, hoje eu vou votar no Givanildo. Fato de votar no Givanildo não significa que eu acho o Givanildo um técnico ruim, que tem que cair Givanildo, não é nada disso. Mas, no jogo de ontem, por isso que eu citei aqui, pelo motivo que eu citei aqui no início do programa, principalmente dessa inversão de papéis de Rafael Bastos e Thiago Luiz, e pelo fato do Givanildo sempre escalar o Thiago Luiz em uma posição que não faz o menor sentido, do Thiago Luiz, que é um jogador que sabe correr um pouquinho com a bola e bater, é a única coisa que ele sabe fazer. Aí o Givanildo coloca ele lá atrás. Para mim, eu vou votar no Givanildo, porque ontem um pouco dessa bagunça tática que o time começou e que melhorou um pouquinho com a saída do Jonas, mas muito dessa bagunça tática, dessa desorganização, desse time dividido, foi culpa do Givanildo. Então, eu voto nele. Tá certo. Eu acho justo. Então, vamos. Eu vou com você. Vamos votar no Givanildo para o Colatina. Realmente deixou a desejar esses erros de posicionamento. Ele podia ter resolvido isso já. Eu não sei o que está acontecendo. Então é isso. Temos o Colatina, temos o Bala. Empate 1-1, né? Dois votos. Sim. Não precisa de empatar, porque isso lá no final que vai contar, né? Vai contar lá no final? Agora as regras... Vou chegar no final, a gente vai fazer assim... Ah, não! Vamos fazer uma nova votação por todo o campeonato. Agora as regras estão sendo colocadas no início do jogo, né? Quando muda a regra no meio do jogo, é golpe. Tá certo, então. Agora nós somos desde o início do campeonato, então é esse mesmo. Tá bom. Exatamente. Acho justo. Apesar do... Bom, isso aí é outra história. Apesar de que, se chegar lá no final e o candidato com mais voto não for o meu, eu vou dar um jeito de votar de novo. É assim que funciona agora. qualquer semelhança com a história recente é mera coincidência. Tá bom, galerinha que vem chegando aí, o William foi apresentado hoje, né? William Bárbio, cabelo muito bonito, né? Cabelo bonito, já pode fazer comercial do Head & Shoulders. Cabelo de cunho, parece um cogumelo em campo, né? Parece, muito bonito o cabelo dele, mas ele não veio para desvelar. Não. Ele vai fazer gol. E eu torço para que ele realmente se encontre no América, que ele acredite no projeto do América. Que ele não encara, apesar dele estar vindo jogar uma Série A de um time que está na Série B, ele ainda está vindo para um time que financeiramente tem uma renda menor. Sim. Então eu espero que ele não trate essa vinda como um rebaixamento, mas sim, que ele abrace essa oportunidade e se ele souber aproveitar, ele pode ter absoluta certeza que ele vai ser muito querido pela torcida americana e a torcida vai retribuir esse carinho, vai retribuir a atuação dele e de nossa parte, quem sabe até uns pacotes de croquero. É, a gente podia fazer até umas perucas dele, né, pra usar na bancada. Olha aí, não é? Já compra aquelas do Anderson Varejão que já estão prontas. Ou a gente encomenda as novas, ia ser bacana. A notícia que chega é que ele corre mais que notícia ruim, né? Mas dizem que não é muito chegada a fazer gol, não. E isso pra mim é um problema. Vamos ver, às vezes ele é chegado a entregar a bola pra alguém fazer. É. Vai que, né? Vamos e se torcer, ele entregar pro Rangel, chuta, Rangel. Se ele te entregar a bola, chuta pro gol, Rangel. Hashtag chuta, Rangel. Vamos lançar isso agora. Rangel. Chuta, Rangel. Olha aqui, um negócio interessante, só para interromper, atravessando aqui. Bateu aqui no celular a coluna, o blog Pombo Sem Asa, lá do Globo Esporte. O rapaz fez uma classificação pré-brasileirão. Sim. O que é isso que ele fez? Deixa eu ver. Eu acho que ele pegou os jogos dos times da Série A que se enfrentaram, é isso? Ah, é isso mesmo. Ele pegou os jogos, os enfrentamentos entre times da Série A. Sim. E aí pega a Primeira Liga, Copa do Brasil e os estaduais. E segundo essa classificação dele, os rebaixados seriam... Em último lugar, peraí, só tem 19 aqui. Ah, porque estão empatados, tá certo. Em últimos lugares, o Atlético, não tá empatado não, esse cara que não sabe fazer tabela. É, o Atlético em último, São Paulo penúltimo, Coritiba e Fluminense virtualmente rebaixados. Na Libertadores, campeão Botafogo. Na Libertadores, Palmeiras, Chapecó e Grêmio, fechando o G4. E o nosso querido Coelhão estaria ali na oitava posição. Tá muito bem, viu? Tá bom. Em termos de aproveitamento contra times da Série A, foram 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota, que foi a derrota do Flamengo, né? Sim. 9 gols pró, 6 contra, saldo de 3, aproveitamento de 51,85%. Olha aí, rapidinho, só a título de curiosidade, então, na ordem que tá aqui, Botafogo, Palmeiras, Chapecoense. Aí que tá, né? Chapecoense teve 2 jogos contra times da Série A. Por isso não tem aproveitamento. Não. Empatou 1, ganhou 1. E mesmo assim, pegou adversários bem mais fracos que os nossos. É. Porque dos 9 jogos, nós jogamos 6 contra Cruzeiro e Atlético. O Figueirense jogou, deve ter jogado, o Chapecoense deve ter jogado 2 jogos contra o Figueirense, não é isso? É. Deve ter sido só, tem aqui em algum lugar, mas deve ter sido só isso. É exatamente isso. Outro também que só fez 2 jogos, e aí foi uma vitória e um empate, portanto ele está com 66% de aproveitamento, foi o Grêmio, que pegou o Curitiba na Primeira Liga e ganhou, e empatou com o Inter, num jogo que valia por 2, né? Esse jogo foi interessante, ele valeu tanto pelo Gaúcho quanto pela Primeira Liga. Depois vem o Santos, Atlético Paranaense, Santa Cruz e oitavo América. Para baixo da gente, Flamengo, Inter, Cruzeiro e Sport, Corinthians, Figueirense, Ponte Preta, Fluminense, Curitiba, São Paulo e Atlético. É que seja uma premonição, né? Tomara. Muito bem. Falando em lateral, que a gente não tava, mas vamos fingir que tava, tá chegando um aí. tá chegando. O eleito pra seleção do Gaúcho. 2 anos já. E não já. É pouca bosta, né? Um campeonato que tem Inter, que tem Grêmio. Não pode ser pouca bosta se um cara do Juventude conquista a posição pelo segundo ano, verdade, de melhor lateral do campeonato. Sim. Eu acho que o Brian vai estar bem substituído. Não sei se ele chega para ser titular. Ele é lateral direito, maluco. Ele é direito? Ele é direito. Ele é esquerdo, não? Ele é direito. Ah, então tô falando bobagem. Ah, então eu vi. Não, então eu viajei, porque quando eu vi o posicionamento em campo do mapinha do Campeonato Gaúcho, eu vi ele de cabeça para baixo, então. Eu achei que ele tava atacando para um lado e tava atacando pro outro. Ah, então ele é direito. Ele é lateral direito, é o Helder. Ele jogou. Tá, então melhor ainda, porque é onde nós estamos precisando mais, né? Tem acho que 28 anos, já jogou na França, acho que no Nancy. Uhum. E tem uma bagagenzinha, já jogou também acho que no Inter, durante pouco tempo, E agora já tinha 2 anos que estava no Juventude. Juventude Para quem é da nossa idade, juventude já foi uma pedra no sapato, assim, absurda no brasileiro. Já era Juventude muito chato. é E no jogar final lá. dos anos 90, Jogar lá no início Caxias dos era um 2000, final dos absurdo. 90, era difícil, era chato. Era. E Olha agora a só. juventude passou por uma fase terrível e agora tá dando uma melhorada. Tá começando a se reerguer. E o Bom, que bom. Helder vem de lá. Eu cheguei a ver um vídeo, tem umas imagens dele. No vídeo todo Não mundo vi, é bom, não. né? No vídeo é um negócio Ah, mas no sensacional. DVD, né? No DVD fica Antigamente fácil. era DVD, né? Mas você, menino internauta, conhece por YouTube. Então, no Exatamente. YouTube, hoje todo mundo é bom. Mas pelo menos nessas imagens dá para avaliar um pouco da característica do cara, né? É um jogador que parece ser rápido, parece que defende de bem também. E vamos ver. Eu não acho o Jonas nada nem perto de sensacional. E eu acho que o Elder vindo e conseguindo repetir as boas atuações do Juventude tem tudo para ser até titular. Tomara que dê certo aqui. Olha aqui, breaking news chegando agora aqui também. Pipocou aqui do super notícia do Super Esportes sobre a venda do Brian. O América não vai receber jogador do Cruzeiro. O América recebeu 600 mil reais pela venda do jogador, que tinha contrato até agosto e não queria renovar. Então, acho que está muito bom. E se eu não, eu tô lendo de rabo de olho aqui, gente. Então, se tiver errado, depois vocês entram lá e corrigem. Ele foi para um contrato de 3 anos com o Cruzeiro. Isso. E o América ainda ficou com 10% do jogador. Acho que a E América tinha direito a cinco. 10% em negociações futuras. Esse estilo de Ah, não é negociação. 600 mil, não, viu? É superior a 600 mil reais. Ah, Ô, gente, para um jogador que vai embora daqui a tá 3 meses, ótimo. Tá ótimo. tá sossegado, né? E o América Tá muito bom. tem tido uma política nos últimos anos aí de negociar o jogador, Melhorou deixando bastante, viu? de negociar, melhorou muito. E deixando um percentual do passe, né, entre Isso, aspas, do para jogador. negociações futuras. Isso é ótimo, principalmente vendendo jogador para clubes como o Cruzeiro. A gente sabe que o Cruzeiro é ótimo vendedor. O Cruzeiro consegue vender cada nhaca para a Europa, que é inacreditável. E para conseguir vender o Brian não custa muito. E se vender o Brian bem, 10% para nós. É uma graninha boa. A América já Oi. lucrou. Nessas idas e vindas do Brian, o América já lucrou bem com ele. E enquanto ele teve aqui, Já ele rendeu bem jogando bola. Então, rendeu, então tá ótimo. o Brian é um exemplo de sucesso Grande da base negócio. do América. Não, não se tornou um craque, mas é um exemplo de sucesso. Rendeu uma grana boa para o clube e ainda rendeu boas participações pelo clube. Nós ainda vamos ter. Será que nós temos percentual de clube formador do Brian? Tem, mas o percentual de clube formador é pequeno, né? É Aí eu acho que a cada pequenininho, venda mas vai soma para os diminuindo. 10%. É, soma para os Os 10%, tá 10% bom. dá uma graninha Vamos boa. torcer, Agora, o então. fato de não receber jogador, eu acho que, pelo que eu entendi dessa negociação, não é nem porque o Cruzeiro não quis ceder. O América Não avaliou os quis. jogadores do Cruzeiro que estavam disponíveis e não quis nenhum. Mas E, de fato, o Cruzeiro quem não que tá quer com o alguma elenco. coisa daquela barca? Pois é. É, não dá, né? Não queria falar isso de forma tão explícita, mas é Ah, isso. mas aqui temos que falar tudo. Zé Perrello não tá ouvindo, não. Ah, então é isso. Tem mais alguém? Acho que encerramos, hein? Não? O América trouxe também o Juninho, né? A gente já chegou a falar dele, volante. Pois é, o Juninho, acho que ele chega para compor banco, né? Não é para chegar para julgar, né? Mas esses assim que vão compor o banco, costuma sair uma surpresa. E de volante, o Guerreiro tá precisando de uma sombrinha mais assustadora para ele. Não, não acho que nem o Guerreiro tá precisando, o América tá precisando de um jogador. É bom ter, né? Mais veloz ali no meio e principalmente o América precisa de um volante. O Claudinei não vai fazer esse papel. A América precisa de um volante que consiga chegar melhor à frente para ser um pouco mais surpresa, porque com essa falta de criatividade de Bastos e dos homens de ataque, um Tem que volante ter um elemento que saiba surpresa. jogar pode Eu não consigo ver o Givanildo fazendo isso. Tirando o colocando. Guerreiro para colocar esse cara, eventualmente, quando ele precisa isso no meio da partida, eu acho mais fácil ele tirar o Claudinei do que tirar o Guerreiro. Não Será? sei. E recuar o Claudinei? Ah, não sei. Posso estar falando bobagem, vamos ver, né? Guerreiro Outro também jogador. deu, subiu de vez em quando, né? Durante o jogo de ontem, mas sem. Mas o Tem emoção. Guerreiro, cara, o Guerreiro não vai ser essa peça, porque o Guerreiro é um dos chutes a gol mais ridículos da Série A inteira. É o recurso para o goleiro, né? A gente falou de jogador fraldinha, ele é um outro que me lembra quando ele tá chutando. Só quando tá chutando, tá, gente? Fazendo esse recorte. O chute a gol dele é semelhante ao de um jogador juvenil sem força. Eu não sei o que que acontece. É muito ruim. Outro jogador que foi especulado aí é um moleque do São Paulo, 22 Isso, anos. eu vi por alto notícia hoje, mas Eu não não vou ter o vi nome aqui, aqui, mas é um moleque bom, cara. É um moleque que ó. Ah, jogou no. mas aqui, ó, já tô vendo uma outra aqui que foi É, que barrado, viu? já foi barrado. É, eu ia Barrado chegar. já. Ele foi Ah, esse especulado. menino tá sendo aproveitado lá, gente. Traz ele pra cá, ué. Aqui. E o mais legal, Henrique, o moleque tem 22 anos e diz que foi um pedido do moleque. Quando ele ficou sabendo que o América tinha interesse, ele foi no São Paulo e falou: me libera, eu quero ir jogar no América. Então, assim, Daniel. o que era no Botafogo, acho que ele se chamava até de Danielzinho. O que me deixou feliz é que o cara ia vir sem esse sentimento que você falou de ser rebaixado. Ele ia vir do São Paulo para cá por intenção dele. Ele pediu para vir, só que o treinador do São Paulo não liberou. Ele, pelo que eu vi, jogou acho que 8 ou 9 partidas pelo São Paulo esse ano. Então não é, ele não é tão reservão que nunca entra, não. Então era A difícil mesmo o diretoria São São Paulo Paulino admite a liberar. procura do Coelho pelo meia, mas é cautelosa ao falar sobre o desfecho das negociações. O staff do jogador, no entanto, dá como certo o veto de Paton, Paton Bausa. treinador argentino. Então é isso aí. É um Ah, cara ele já que fez o pelo. mesmo quando o Avaí também parece que já fez uma proposta e foi vetado também. Não, acho que foi outro cara. Era outro cara? O Avaí queria um outro cara de São Paulo. Ah, o treinador argentino já fez o mesmo. Ah, João Schmidt, é isso mesmo. O João Schmidt. Mas esse cara eu fiquei curioso de eu gostaria de vê-lo aqui, principalmente por essa intenção dele. Acho isso bacana. E ele. É um cara que no Botafogo teve muito destaque, passou por cirurgia no Sabe o que a gente joelho. podia fazer? Eu vou jogar uma ideia aqui. O São Paulo vem na próxima quarta-feira a Belo Horizonte para enfrentar o Clube Atlético Mineiro. Sim. Ele vai estar hospedado em algum lugar. Podia juntar as torcidas todas, vai lá no hotel do Atlético, do São Paulo, não para fazer algazarra, não para fazer barulho, mas não sei o quê, a fazer um barulhinho rápido ali, né, para atrapalhar sono de ninguém, não, mas só para fazer uma pressãozinha para o treinador liberar. Se o menino quer vir de fato, eu não sei nem se ele vai estar relacionado para o jogo, a gente pode ir vendo isso aí durante a semana que vem. Se tiver melhor ainda, vai lá dar uma moral no garoto, mostrar uma recepção da torcida, que é uma coisa mais fácil, né, já que vai estar em Belo Horizonte, né? Sim. Ou sinais. Fora do horário do jogo mesmo, depois todo mundo vai para casa para assistir, se é que vai passar na televisão, para assistir o segundo jogo do América com o Bahia. Eu podia fazer isso, é. É o que eu acho sacanagem é que costuma um jogador desse. O treinador agarra o cara, não deixa o cara vir, sendo que o cara tava querendo vir. E ele vai ficar encostado lá. Aí passa, vamos supor, tomara que não, mas vamos supor que São Paulo seja eliminado da Libertadores. Aí começa o brasileiro, dá duas, três, quatro, cinco rodadas. Treinador cai. O cara começa a não ter chance, tal, não sei o quê, o time perdendo, o treinador cai e volta, chega outro que não quer saber do cara. Aí o América já vai estar com o elenco fechado, o cara não tem mais oportunidade aqui. É foda, bicho. É muito triste mesmo. Esse lado das coisas, assim, se o cara não tá sendo aproveitado, aí pô, é triste mesmo. Bom, Mas não enfim, vou liberar. É o que o América fez com o Brian. O Brian não não tinha tá afim, interesse de ficar aqui, veio cara. agarrar o cara até É, agosto pra exato. quê? Vai atrapalhar a vida do cara até agosto pra quê? Libera o Pra cara. quê? Aqui. E ainda Ganha 600 mil. faturou 600 aí, deve ter coberto os déficits todos que ficaram dos primeiros jogos aí no começo do ano, Sim. né? Já cobriu isso aí, se bobear cobre mais alguns. Bom, fica a ideia aí. Vão lá no hotel de São Paulo. Será? Ixi, rapaz, já pensou São Paulo vem treinar na América? Onde é que eles vão treinar? No Lando Drummond ou eles vão lá para Patoca? Ah, deve. Eles têm uma afinidade com o Cruzeiro, né? É Deve ir para a verdade, tem troca. esse. Deve ir. Enfim. Mas vamos lá fazer uma pressãozinha, às vezes o menino fica. Vou Sim. apresentar a torcida para a América para ele, Mas né? também é outra coisa, né? Se não for com ele, também não estamos falando aqui do Maradona, não, né? Não, e é bom que a gente percebe, pelo menos, que a diretoria está de olho em jogadores que têm Vontade alguma de jogar na América. vontade de jogar, que possam ser promissores. Vamos lá, vai Exatamente. chegar alguém. Se não for ele, realmente não é o Maradona, mas vai vir alguém e tal. Se vier antes, É, melhor. Se for um que é vir, então. depois do Sensacional. último jogo do Mineiro, foi falado de um meia que estaria vindo da Europa. Eu acho que a diretoria está atenta a essa questão do meia, está atenta que a gente Tomara. precisa de um meia para vir para ser titular e pelo menos um para ser reserva. Então, É, essa com nome preocupação a bom, gente né? precisa ter. É claro que a diretoria vai demorar um pouquinho para trazer a escolha certa, até porque esbarra nessas coisas. Esse cara do São Paulo já Exato. era interesse, já tinha interesse do cara também, esbarrou no treinador de lá. Isso Aham. acontece. Mas a diretoria, o que nos deixa um pouco mais tranquilos é que a diretoria não está se enganando de achar que o time, porque ganhou o Mineiro, está perfeito, bola para Aham. frente, não. Isso aí, Alencar. Vamos gastar os 300 mil, hein? Agora é hora. É Promessa é isso aí, dívida. Alex. Vamos encerrar? 1h10? Vamos encerrar, nós. Aqui, a galerinha que ficou aí do início ao fim, que aguentou a gente aqui. Vocês viram que a qualidade do programa hoje foi outra. A gente não pode prometer que vai manter isso. O Corneta deve voltar. Mas muito obrigado a todos. Inscrevam-se no canal. Curtam a página no Facebook, sigam no Twitter, youtube.com/decadentes, facebook.com/decadentesamericamg e twitter.com/decadentesamg. Domingo tem mais, 1 hora, 2 horas depois do jogo. Então, Sim, lá para as 8 da provavelmente. noite, você vai perder tempo assistindo Fantástico? Não vai. Então, lá para as 8 da noite, volta domingo, nós estamos aqui. Se você chegou agora, perdeu o começo do programa, vai no YouTube, tá tudo gravado lá. Um abraço. Até domingo. Falou. Falou.